Nem vagabundo me acompanha. Tô falando isso é coisa séria. Nunca fui de fazer o que eu não quero. Cê pode ser bom, mas não me engana. Não vou repetir nessa matéria. Vem comigo, tu passa de ano. Meu problema não é com você. Olha na minha tela. Tem moral pra trocar com esse mano. Ouve o que eu tenho pra dizer. Se tiver problema, é melhor tu se adiantando. O que que eles vão falar? O que que eles vão falar? Eu sei que vai ser difícil, mas eles vão ter que aguentar. O que que eles vão falar? O que que eles vão falar? Não me importo, eu não ligo. Tu vai ter que se conformar. Deixa os meninos jogar. Lá, lá, lá, ya. Ei, observa, faz a conta. Olha esse milhão, você quer também. Só não vai esquecer que a responsa vem. Eu tô de mala pronta. Na hora de ir embora, minha carreira é solo. Agora minha missão é se tornar uma lenda. Quando que eu ia imaginar? Ligações, mensagem na conta bancária. Vou ter que recusar. Querem meu show, querem que eu suba lá pra cantar. Vão ter que me pagar. Quem eu sou? Primeiro quem é tu pra falar? Minha mãe me ensinou a respeitar. Onde eu for, sem me pôr no meu lugar. Não precisa me agradar. Se me ver pelo bloco, eu vou tá por cima da velô do radar. Volume no talão, escutando raga. Como é bandido, eu vou fumando a baga. Tem coisa que na vida não se paga. Sigo caminhando, sei que o pai me guarda. Vários contra mim, eu sei que eu não me importo. Não importa mais. O que que eles vão falar? O que que eles vão falar? Eu sei que vai ser difícil, mas eles vão ter que aguentar. O que que eles vão falar? O que que eles vão falar? Não me importo, eu não ligo. Tu vai ter que se conformar. O que que eles vão falar? O que que eles vão falar? Eu sei que vai ser difícil, mas eles vão ter que aguentar. O que que eles vão falar? O que que eles vão falar? Não me importo, eu não ligo, tu vai ter que se conformar. O que que eles vão falar? O que que eles vão falar? Eu sei